Agora, 3:35. Nós estamos já chegando aí quase, já estamos na semana pré-carnavalesca aí, bastante movimentação na cidade, e um dos eventos que promete agitar aqui Foz do Iguaçu é a tradicional canja do Galo Inácio, né? Essa canja aqui que o pessoal espera durante todos os dias de folia. Sobre isso que eu vou conversar com a Esther Oliveira, a Esther que é presidente do Provopar aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, Esther. Boa tarde, ouvintes da CBN. E as movimentações aí para a canja do Galo Inácio? Então, estamos aí, nós estamos recebendo também doações, né, para a canja, que são frangos, arroz, e estamos correndo atrás. Essa canja, ela é servida no último dia, em todos os dias ou no último dia, na terça-feira, de terça para quarta? De terça para quarta, né? O último dia, né? É, inclusive, hoje pela manhã, quando nós chamamos aqui na programação da manhã, eu falei que, né, todos os dias a partir de sexta-feira, mas não estou me corrigindo aqui. A canja é servida na noite de terça-feira, durante a noite inteira, né? É, a partir das 18h, né? Que é às 18h, até 6h. Vocês vão estar com uma barraca, com um quiosque na Avenida Duque de Caxias. Duque de Caxias, isso, no sambódromo de Foz do Iguaçu, né? E o pessoal já tem feito as doações? Como é que vocês estão trabalhando com isso? Sim, nós já recebemos e ainda estamos abertas às doações. Inclusive, também nós estamos precisando de, produtos descartáveis, se no caso é a luva, a touca, máscara. E também estamos recebendo os voluntários que queiram trabalhar também, são bem-vindos. Certo, esses voluntários, e vocês começam a fazer o preparo quando? Nós já começamos a preparar, né? Essa semana já estamos em prol dessa canja do Galo, essa semana toda estamos trabalhando já em função da canja do Galo, Inácio. Os preparativos são feitos lá no Provopar mesmo? Isso, no Provopar, na sede do Provopar. Sério, que você me falasse, esse é um evento beneficente, né? Para onde vai, né? Qual o destino do valor arrecadado esse ano lá? Então, todos os anos, é o 14º, né, que nós estamos comemorando a canja do Galo Inácio, todos os anos era para entidades voltadas para criança. E esse ano, como o Provopar, nós temos o projeto que também, que o Provopar nos bairros, né? E como a gente vai trabalhar muito em cima também do adolescente, da criança, então esse ano vai ser voltado para o Provopar. Certo. Então, e o Provopar é que vai fazer essa destinação daí para as pessoas cadastradas lá? Isso. Já tem alguma entidade, já tem alguma relação das pessoas que vão ser beneficiadas ou alguma entidade especificamente, não? Não, vai ser diretamente para os cursos do Provopar no bairro. Vai ser direcionado para eles. É, porque o pessoal do bairro que precisa bastante, né? O pessoal, às vezes, que não pode sair do bairro para fazer fazer os cursos. Vocês vão levar tem o ônibus que vocês já atendem também, né? Sim, mas agora nós vamos ter várias filiais em vários bairros de Foz do Iguaçu, como Vila C, Porto Meira, Três Lagoas, Jardim São Paulo. Nós vamos ter todos esses locais, vamos ter os cursos e voltado para a população da região mesmo, né? Vai ter alguma inovação? Já tem o desenho, estou vendo vocês com as camisetas aqui, as meninas também. Quero agradecer a presença aqui da Anitta também, da Ana, exatamente, perdão, da Ana também. As meninas estão com a camiseta ainda ali do câncer de mama. A Esther já está fazendo propaganda aqui. A camiseta do Galo Inácio. Ele vem todo remodelado esse ano. Até sobre o centenário de Foz do Iguaçu, nós também estamos trabalhando em cima disso, né? Inclusive, estamos com a logo aqui do centenário. Ó. Sim, exatamente. É 100 anos, eu faço parte dessa história. E aí, o Galo, bacana, segurando ali o coraçãozinho, o copo já com óleo. Tá bacana mesmo. De quem que é esse desenho, Esther? Esse aqui é Do Dante, né? Está aqui, tá assinado por ele. Exatamente. Está bonito mesmo. Bonito. E vocês estão vendendo as camisetas também já? Nós estamos vendendo as camisetas. Ela custa R$20. E a canja no dia? R$3 a canja. É servido num copinho? Vocês estão Tipo um potinho, né? Ele é um pote de 500 ml. Aqui, então, aumentou um pouquinho o valor, mas está bem servido esse ano, né? 500 ml, dá para tomar várias canjas durante o dia, até para repor as energias, com né? certeza. Quem for ali a noite inteira, de quem vai trabalhar também. Então, vocês começam a partir, então, das 18 horas, né? Às 18 horas até as 6 da manhã. Na terça-feira, né? Isso. Na terça-feira. E até às 6 da manhã. Ah, tem canja aí a noite inteira, seis horas da manhã. Preciso do voluntário também para preparar essa canja e também depois para trabalhar o dia inteiro no dia. E também no dia, né? No preparo e também para ajudar a servir, né? Para ajudar... Ah, tá. É. Ó, já estão respirando aqui, que a cada 6 horas, lógico, para não ficar tão pesado, a cada 6 horas vão trocando esses túmulos. Quantas pessoas vocês costumam, com quantas vocês costumam trabalhar? De 40 a 60 pessoas. Que já estão trabalhando agora já também, né? Já em função da canja do Galo Inácio. Nós temos o maior prazer em recebê-los voluntários. Quem estiver à disposição, né? Queira participar desse evento tão grande do Provopar, nós estamos à disposição na sede, pode também, né, atender por telefone do Provopar. As pessoas que querem, que gostariam de ajudar, então, vamos só informar o telefone aqui de lá, 3521 1422, 3521 1422 é o telefone do Provopar, para você que quiser fazer as doações, como a Estela já falou, são luvas, os alimentos também, que é o frango, legumes, o arroz também, né, para essa, que é uma canja bem reforçada. Já tive a oportunidade de provar em outras edições, a Ana está falando que é uma canja bem reforçada, bem saborosa, né? Os materiais vale descartáveis, né, que são exigidos pela Vigilância Sanitária, que são as luvas. Certo. Luvas, touca e a máscara. Ah, certo. Pessoal, informando aqui também que quem quiser levar a canja para casa, né, pode pegar a partir das 6 horas da tarde, né? É isso, aí leva uma panela, compra ali várias porções, o pessoal não quer acumular, mas quer ajudar de qualquer maneira, né? Isso. O Provopar. Então leva, pega uma panela grande, né? Um recipiente bem grande, afinal de contas, R$3 a porção, dá para levar ali 10 porções para a família inteira, fica bem servido, né? E nem precisa preparar ali a refeição da terça-feira à noite. Então, quem quiser levar para casa, a partir das 6 horas da tarde, o pessoal do Provopar já vai estar atendendo lá no... Obrigada, Anitta, pela sua informação. Então, mais alguma informação? Certo? Então, as doações, como você falou, são as luvas, são, né? São as que mais... luvas, a máscara e touca. Ah, certo. Que é porque exigência... são exigência da Vigilância Sanitária, né? Uhum. Então, nós temos... Vigilância da Vigilância Sanitária. Então, tá certo. Então, fica o convite. Eu queria que você reforçasse, então, o convite para a 14ª edição da Canja do Galo Inácio. Essa edição que vai ser memorável. Essa edição que vai ser memorável até porque é a edição do centenário de Foz do Iguaçu. A camiseta já faz alusão a isso, né? Com o desenho do galo segurando, né, a logomarca aqui do centenário de Foz do Iguaçu, né? E essa canja tem a participação aí, uma parceria do Provopar, da Fundação Cultural, né, de toda a organização do Carnaval aqui do Centenário de Foz do Iguaçu. Então, fica aqui, quer reforçar então o convite para que o pessoal não fique de fora, que participe, que com certeza esse ano vai ser uma edição memorável, né? E também, é interessante lembrar exatamente isso, a Anitta lembrando aqui que o lançamento da camiseta acontece, até por isso que eu falei, às vezes estava com a camiseta, só o presidente para voltar com a camiseta, porque ele não foi lançado oficialmente ainda, né? Lógico, então o lançamento acontece na próxima quinta-feira, né, no dia 27, a partir das 7 horas da noite no City Beer. É City Beer ali perto do Hotel Rafaim, bem naquele cruzamento ali, acho que é Quintino Bocaiúva ali, né, com a Marechal Deodoro, se eu não me engano. Bom, o pessoal sabe aonde é ali o Hotel Rafaim, então é bem na frente. Então o lançamento oficial vai ser lá no dia 27, a partir das 7 horas da noite. Vamos estar lá prestigiando esse lançamento. O preço de R$20 vai ser vendido lá. Então, seu lançamento, quem quiser adquirir já a camiseta lá na hora, já vai estar... Exatamente, olha, já está fazendo propaganda aqui, né? As meninas falando, já está um shopping, já compra sua camiseta, faz a sua parte ajudando o Provopar, ajudando as pessoas que o Provopar dá assistência nos bairros, né? E também fica aí com um modelito bem bacana já para poder pular o carnaval, né? Tem apoio também da Itaipu Binacional, do Super Mufato também, né? Que está também fazendo as doações, deve ser interessante a gente citar isso, essas parcerias. Então, terça-feira, todo mundo já sabe, o compromisso é que você vai pular todas as noites. Na terça-feira, você sabe que você vai estar ali com disposição para a noite inteirinha, para toda a programação, inclusive dos shows que a CBN vai estar promovendo lá. Na terça-feira tem o Michel Teló, né? Então você já prepara ali, toma a canja lá, já aguardando o Michel Teló. E de quebra já ajuda o Provopar também nessa ação tão bonita. Então, queria que você reforçasse, então, Esther, esse convite para o pessoal. Ok, nós esperamos então a população de Foz do Iguaçu e toda a região, né? Como o ano passado nós fechamos com chave de ouro, batemos um recorde de vendas também no, na Cândido Galinassi, e esse ano nós temos certeza que nós vamos também bater um recorde maior ainda. Tem, né? Uma previsão de quanto vocês pretendem vender? Uma previsão vender? De 4 mil, né? 3.200 foi vendido ano passado. Então, esse ano... Uma previsão de 4 mil. Ah, sim, exatamente, né? Já fica todo mundo aguardando lá. Então, que a gente ajude aí. Vamos fechar, quem sabe até bater, né? Esse número aí de 4 mil. Vamos ver se a gente consegue. Vocês têm, vão estar abastecidos para se precisar para mais de 4 mil. Exatamente, para mais de 4 mil. Então, tá. Então, obrigado pela presença, pela sua presença aqui. Esther, reforço o convite, então, para o pessoal... Isso aí. Aparece o pessoal, né? Comparecer lá comparecer, e provar da sopa. Como todos os anos, né? Foi um, assim, um evento assim, que trouxe bastante a população assim, no, na questão assim, de um Na verdade, então é assim, na verdade fica esse convite. Então, ano passado você já esteve lá, aliás, são 14 edições, 14 anos, eu sei que a população de Foz do Iguaçu costuma comparecer em massa, né, e prestigiar. Então, e esse ano eu sei que não vai ser diferente, vamos bater esse número de 4 mil, e quanto mais canja a gente vender, quanto mais canja for vendida, mais pessoas serão beneficiadas com a renda desse evento agora, esse ano, né, destinação diferente para o Provopar nos bairros, que é uma iniciativa muito bacana também. Meninas, agradeço a Ana, a Anitta, a presença de vocês aqui. No lançamento a gente vai acompanhar. Vamos conversar de perto lá com vocês, né? Eu sei que vocês vão estar lá, tem uma conversa mais próxima lá, até para vocês darem outros detalhes também a respeito dessa festa. Vamos estar acompanhando vocês também lá no dia para provar a canja do Galinés. Presidente, obrigada pela sua participação, a Esther, que presidente do Provopar, e vamos torcer para que realmente a população compareça em massa. Muito obrigada você também por esse espaço, e a hora que precisar estamos à disposição.